maloqueiro liga e na letra tem cuidado. Rap de favela e os irmãos na atividade. Um cuida do outro, fé em dia, comunidade. Vejam só como ele é. Cagueta é cagueta mesmo. Vejam só como ele é.